Jama após Aracaju, após o 17 Aerovia, após conforme a rota. Aciona 54 no 1, controle no 2080. Plantão no 0, primeiro curva esquerda, saída Pucca, Jamo, Aracaju. Upper Zulu no 7, Aerovia 54 no 1, neutrante Quano, 208, controle, gol no 648. Correto, chama pronto, plantão 08, gol no 648. Chama na nessa, pronto. Puxa 6140, copy. Prossiga. Puxa na 6140, autorizado Maceió, nível 350. Decola pistão na 0, curva esquerda. Perfil de saída Pucca, Jama após Aracaju. Upper Zulu 17, Aerovia, após conforme. Acena 5407, controle 12080. 3 Delta Fox Flat, over. Esquerda, Pucca, Jama, Aracaju. 5407, transponder 1208, controle. Chama pronto, botão 2. Vai chamando 2. Quatro, dois, zero, sete, no solo 35, direita, táxi 6, Foxtrot, controle solo no 21, no decimal 9. 219, 207. O Salvador, azul 4207, livrou. Azul 4207, via Alfa, chama antes da Juliette. Via Alfa, chamará antes da Juliette, 207. Mas de altitude, hein, tá? 4.000, 1.08, chacala a restrição, muito obrigado. Não. Autorizado, chame táxi. Amarelo, Globo Express, November 823, Delta Fox, Trot, Salvador Ground. Salvador Ground, 823, Delta Fox, Control, Delta. Could you please contact your company to make a payment? We contact AIS from Salvador. They told us that there is no plan of yours. I understand you do not have a plan. Now we found here. Stand by just one more minute for a copy. We found your plan. Stand by just one more minute. Bom, no 630, forma tráfego posição 10 horas, 11 milhas, rumo este, cruzando 150 em subida para o nível 230, Charlie 550. Ok, gente, estamos voando na proa de Jamo, ascensão 390, voo 1630. Voo no 630, ascensão nível 370. Ok, me desculpa, é 370 final, obrigado. O Bravo é Eco. Gente, aposta livrando o eixo da 1-0. Aposta na livrando o eixo, o Bravo é Eco. Proa 010, o limite é voar nessa proa até cruzar o nível 180. Ok, já está cruzando 175 agora, proa 090, confira. Proa 1630, desconsidere o tráfego esperado em altitude e mantenha a proa de já. Ok, direto já, 1630. Prossiga Lima Papagil. Lima passar para aquilo, aguarde a autorização do centro. Controle Salvador, bom dia, papapapa, Bravo, Equipe, passando 3000 para 270. Papapapa, Bravo, Eco, Eco, contato radar na decolagem. Papapapa, Bravo, Eco, Eco, contato radar na decolagem, segunda via, saída Momo, para nível de voo 270. Saída Momo 270, Bravo, Eco, Eco. Controle, está livre o procedimento, voo no 161? E 1630 autorizada pro de Recife, corrigindo, pro de Aracaju, chame o centro Recife na frequência 1-2685, alterno 1-2545. 370. Nível 370, chamando centro do Recife 1-2685, gol 1630. Matando Lima, Papatilo, autorizado nível final 270, sube, mantenha 270, chame o centro Recife na frequência 1-2085, até 1-2545. Aprovado, final 270, 2-2, cuidado, bom dia. Controle, está livre procedimento, gol na 561. Gol no 561, desça para 2000 pés, autorizado em MSX-Way, reposta avisada. 2000, X-Way, gol na 561. Bom dia, está na investigação, sobre mantendo nível de voo 27. Fox decolado aos 40, controle Salvador 1-2-0-8. 1-2-0-8, F Delta Fox, muito obrigado, tenha um bom dia, senhora. Bom voo. Obrigado. Matando Eco Delta Fox, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor. Corrigindo, mantenha no meu pé no corredor axé, reposta fora da base. Senhora, da presença é possível modificar, cancelar o plano e zoar até o farol da barra. Fala Tango Eco Delta Fox. IFR cancelador 1341, mantenha-se em condições visuais, 1 mil pés, corredor axé, reposta fora da barra. Em condições visuais, 1 mil pés, a corredor axé até o farol da barra, grato. Pro 561, estabilizado. 61 no completo final do procedimento, LSX-Way, chame a torre na frequência 1-8-95. Completa, 1-8-95, 561. Gol no 561, bom dia. Bom dia, gol no 561, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus, 3 nós. Livre pouso no zero, gol 561. Prossiga até o meu voo. Livrando sobre voo cidade baixa, retorna em mar pelo setor norte, linha de festa, interferindo com a 1-0. Prossiga até o meu Golf, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, aguardando transferência para tu. Mantém condições visuais, aguarda para transferência, até o meu Golf. Canem Elo 40, autorizado, portão 2, aporta táxi. Canem Elo 40, o Bravo Eco Eco Chima Camusim, 1-6, 1-5. 1-5. Controle, o hotel meu Golf, se é autorizado, permanece mais 5 minutos aqui na propeller. Cliente autorizado, o hotel Romeu Golf, reporte para quando retornar para Enrimar. Portará, vibrando o hotel Romeu Golf. Planta livre, pouso 561. Afim, pouso autorizado. Um variável, 2 nós. Cliente, livre pouso. Controle Salvador, o 9998, informação de 1. 9998, aciona identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste 1-0-8. via chegada 050. Sou 9998, mantendo descida de chegada. A Tango Eco Delta Fox, confirme, é o Eco Delta Fox, confirme seu estimado para pouso. 57 da presença. Pente. Controle, é possível a partir do farol da barra atender para o 2510 DCT, para o destino? É, are you ready to copy? Do you intend to take off from 10 or 17? Roger, clear to Miami, flight level 400 via flight plan route. Departure from 1810, after departure, left turn. Momo departure is room transition. Squawk 5433. Salvador approach frequency 120.80. Your transition will be Eslum, Echo, Sierra, Lima, Uniform, Mike. Departure 120 decimal 80. Lima, Uniform, Mike. And I was going to start. Confirm your position. Roger, we're at range 4. Roger, on April 4, clear to start up. For taxi, call tower, 118 decimal 95, altimeter 710 18. Have a good flight. 018, 018, we will call tower and we're ready to taxi. Para o táxi, 1621, 1699, 3 horas e 45, Galeão. 1621, direita Índia, o Piapátio. Índia, ponte pera 1895, ajuste 1018, segue o Avianca, que está através do portão 3. Pátio e Índia, 1895, segue a Vianca, 621. Alfa, gol na 561. Alfa, antes da Juliette, no 561. Alfa, de Juliette. Alfa, no 561, para o Rádio, temos 1, 4, 0, 1, 2, 2 horas de Salviano, Salvador. Direita Índia, ponte espera, 1895, 1018, no ajuste, uma boa viagem, o 6140. 1018, ponte espera, 1895, chanela, 6140. Rodoro, com 207? Estou na informação para o azul, com 207, senhora. Os voos para São Paulo, Guarulhos, estão sendo autorizados via Upper Zulu 10 pelo Rio? VP Zulu 1-0. É só todas as rotas, as aeronaves com destino a Guarulhos são para essa rota ou só foi o DOG da Azul que confeccionou? Todas são pela VP Zulu 1-0. Umas por direto Salvaté, outras por VP Zulu 1-0, Piraí, Umbai e VP Zulu 44. Ah, tá bom então. Muito obrigado. Após o gol 561, pode passar? Sim, via Juliette, botão 4. Botão 4, graças. Atango Eco Delta Fox, 20 milhas sudoeste de Salvador. Está radar encerrado, não há tráfego a reportar no futuro. Tem a frequência livre para autocoordenação. Frequência livre, Eco Delta Fox, graças, senhora. Um bom dia. Bom dia. E sua intenção é decolar da presente? Se manter em condições visuais 510, reporte visual para a aeróbica. Manter condições visuais 510, reportará visual, não acabou. 621 no ponto espera atrás do Oxalé. Charlie Sierra Romeo, aguarde. Oxalé 6140, autorizado a linha e mantém pistão no zero. Ainda não está pronto para o ponto espera, Oxalé 6140. Gente, chame pronto. Agora está pronto, o Sinera 6140. Onde será pronto, o Sinera 6140? Sinera 6140, autorizado, alinhar e manter pista no zero. Number 823 Delta Fox, approve a taxi to holding point runway 17. Call me to enter runway 17. Oxalé 6140, decolagem autorizada, pista 10, vento 150 graus, 59. Torre Gono 621, pronto, no ponto de espera da 10. Gono 621, mantenha o ponto de espera. É de mantém. Por 9998, desça para 4.000 pés, ajuste no 08. Cancelado as restrições de altitude em etapa. 4.000, livre de restrições, 1098, gol 9998. Mal para Fortaleza, Centro da Lima. Autorizado Fortaleza, nível 370. Decola 1-0 com a esquerda, perfil saída mão, transição forte, perfil 1-9, após conforme rota. Aciona 5-4-3-4 no 2-0-0, controle. 2-0 Fortaleza, nível 370. Decola 1-0 com a esquerda na mão, transição forte, vai dar o perfil 1-9, transponda 5-4-3-4, controle 1-2-0-8, acabou no 0-9-4. Chama para o 1-0-9-4. Para. 6140, decolada ao 5-2, controle Salvador no 20-8. 1208, 6-1-4-0. Voo no 621, autorizado a Lima, mantém pista no 0. A Lima tem voo no 621. November 823 Delta Fox, clear to enter runway 17. After that, enter taxiway Quebec, Mike Lima, call me again on taxiway Lima. Romeu, Hotel Romeu Golf, chame final em remar, ajuste de altímetro no 08. No 08, chama na final em remar, Hotel Romeu Golf. Salvador, Papa Papa, Charlie Sierra Romeo. Prossiga, Papa Papa, Charlie Sierra Romeo. É decolado aqui de 2 milhas afastadas do setor norte do aeródromo, com destino a Serra Novembro Vitor Romeu. Com a travessia do aeródromo, correndo com vocês ou com o 1895, senhor? Confirme o transponder acionado 2000. Afirmativo, senhor. Charlie Sierra Romeu, chame a torre na frequência 1918, decimal 95, para receber o cruzamento. Pronto, chama agora a torre, senhor. Sou Papa Papa, Charlie Sierra Romeu. Charlie Sierra Romeu, tô em Salvador. Está no cruzamento do extra pista, estou agora falando aqui para próximo da 17. Vamos se me coordenando, que eu atravessando. Sim, estou no visual, reporte vertical da cabeceira 17, Charlie Sierra Romeu. Informação de tráfego, rua 44, o final da Enrimar agora. Ficará atento, ciente do tráfego e informará na vertical, senhor. Romeu, acione o transponder 0140. 0140, acionado o transponder, senhor. Meu nome é 21, decolado aos 55, controle Salvador 120, decimal 8. 208, bom, 621. Meu Golf na final da Enrimar. Hotel Romeu Golf, chame solo controlado, vento em Salvador, 150 graus, 59. Chamará na final, controle. Number 823 Delta Fox on Taxi Lima, call ground 121, decimal 9. Charles Serra Romeu, na vertical, 17, ó. Mantém. Autorizado o cruzamento da final do 1-0, chama o vertical do farol de tapão. Autorizado o cruzamento, chama lá no farol de tapão, grato. Serra Romeu, acione no transponder 0156, por gentileza. 0156, acionado. Então, meu Golf livre corte, bom dia. X-ray India. On morning point, contact tower frequency 118, decimal 95, QNH 1018H. Okay, say again where you're supposed to want, you want to taxi. Via May April and X-ray India. Okay, apron and then India to runway 10, 823 Delta Fox. Sierra Romeu, controle 500, seu voo. Efetou notificação ou plano de voo do encontro das águas para Salvador? Se corrigindo para Veracruz? Sierra Novembro, Vitor Romeu. Efetou notificação ou plano de voo do encontro das águas para Veracruz? Afirmativo, senhor. Efetou qual horário e através de qual canal? Liguei para a sala IS há 16 minutos atrás. Um no meio de minutos atrás. Então não havia tempo suficiente para a tramitação da sua notificação. O Charlie Sierra Romeu deveria ter contactado este controle antes de efetuar a aproximação para a CTR e fazê-lo antes da decolagem, pois já decola praticamente na área de controle da torre, observando as aeronaves em curso de decolagem. Vocês me alertassem que eu chamasse a torre. Quando eu fui acionar, chamei a torre. Na torre, mandaram chamar vocês novamente e decolei em controle com vocês. Está estabilizado, eu vou lançar as 98. 9998, chame a torre indo no 8 decimal 95. Certo, mas... Bom dia, gol 9998, GLS 10. Gol 9998, tráfego avistado, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarde. É 140, chame Recife no 2685. 2085140. VBA 823 Delta Fox on my frequency. 823 Delta Fox, on your frequency. Okay, maintain position at holding point. Okay, hold short of runway 10, 823 Delta Fox. E a 5, na frente da linha, tá pronto para a cobra Fortaleza. Roger, maintain position. Voo 9998, pouso autorizado, pista no zero, vento no 30 graus, 5 nós. Livre pouso, pista no zero, voo 9998. Lima confere, Fortaleza autorizado, 330, peso 19, aerovia, da coluna zero, curva esquerda, Momo. Transição Frutti, aciona 5436, controle 10080. Autoridade Fortaleza, 330, copa conforme inicial, perigo do 19, decola da 10, primeiro esquerda, saída bom, transição Frutti. Transfora 5436, controle 208-99-505. Correto, mas pronto. Bruno 621, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna no 3395. Bruno 251 e 1-3395, Bruno 621. November 823 Delta Fox, clear to line up and wait, runway 10. Line up and wait, 10 for 823 Delta Fox, thank you. Patango Oscar Papa Golf, aciona identificação via chegada mar e descendo para o nível 050, ajuste no 08. Voo 9998, bom dia. Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, 08, 9998. November 823, Delta Fox, clear for takeoff, runway 10, wind 100 degrees, 4 knots. 823, Delta Fox, clear for takeoff, thank you. Proceed upon. 360 para Guarulhos, na 37. QF4207, autorizado Guarulhos, nível 360. Decolagem pista 1-0, curva direita, perfil de saída da EL, Leda Motiva, após o 1-0, até Papa Alfa Índia, Piraí, após um baile, após o 44, conforme a rota. Aciona o transponder 5445, controle 120, decimal 80. Entendeu, autorizado 360, para Guarulhos, temporada 10, saída da EL, Leda, depois Abrezulu 1-0, até Papa Alfa, Índia, Bombarde, Abrezulu 44, segue em rota, transponder 5445, controle 1208. Salvador Departure, Global Express, November 823, Delta Foxtrot is checking in 1500 to 440. November 823, Delta Fox, with a contact on departure, climb to flight level 400 via MOMO departure. Climb to 400 via the MOMO departure, 823, Delta Fox. Autorizado, reporta para o táxi, gol 1-0, 94. Reporta para o táxi, gol 1-0, 94. Contra Salvador, gol 1-8, 64. Gol 1-8, 64, acena identificação, via chegada a mar e desça para o nível de voo 1-0-0, ajuste 1-0-1-8. 1-0-1-8, 1-0-0, autoriza para o demais. Gol 1-8, 64, autorizado ITAP. Maravilha, obrigado. 8 aguardando para a lição para o ingresso 08, que só. 12 horas, 24 milhas, rumo nordeste, cruzando 090, descida para o 050, Charlie 402. Boa noite, Norte, voo no 094, 185 a bordo, 3 horas e 10, alterna João Pessoa. Chegou no 094, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera Chimeturno, 18 decimal 95, ajuste no 018, bom voo. Pátio Índia, ponto de espera 1895, 1018, ajuste, voo no 094. Uno 864, desça para o nível, para 4 mil pés de ajuste, 1018. Aprovou, 1018, 1084. Uno 864, cancelar as restrições de altitude em Cicapa. Nível de restrição em Cicapa, 1084. Puxa, acionamento do 4207, tá no gate 3. Aguarda do 4207. Turno 864, ICAP irá interceptar o perfil da chegada marítima. Obrigado, o presidente Antonio 864, Mari. Autorizado no 5, chame táxi. Autorizado no 9, 9, 9, 9. Azul 4207 no 3, autorizado, chame táxi. Vamos lá, táxi, 4207. 40 graus, 49. Alinda com 0, vou no 0, na táxi. 85, back up 125, 45, for 823, Delta Fox. 126.85. 126.85, roger. Papatã Gosta, Papagolfo, informa o tráfego posição 9 horas, 9 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível 120 em descida para 4 mil pés, um Boeing 738. Papagolfo, sim. Papatango Vitor Lima X-Ray, voe na proa de Alagoinhas para interceptar a chegada Bonfi, desça para o nível de voo 060, ajuste no 098. 060, 08, voa Alagoinhas para a chegada Bonfi, Vitor Lima X-Ray. 94 de Apollo 13, controle 1208. 1208, continue. Controle de Salvador, gol no 094, decolado. Gol no 094, contato radar na decolagem, suba via saída média para o nível de voo 370. Via para o 370, quando possível, pode ir, gol no 094. Esqueci da saída, o gol no 094. 14, autonomia de 3,55, alterna Ribeirão Preto. Direita Índia, ponte espera, 1895, 1018, uma boa viagem. Certo. Gol no 864, desça para 2 mil pés, autorizado LSX-Ray da pista no zero, reposta estabilizada. 2 mil pés, o pesado aqui na nossa reposta estabilizada, ótimo, reposta. 45 de autonomia, alternativa Salvador mesmo. Cate 1 no Índia, ponte espera, torre 1895, 1018 no ajuste, uma boa viagem. Lima aqui, autorizado táxi via Índia, ponte espera, 895, bom trabalho. Gol no 162, acione identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 070, ajuste no 08. 070, via chegada, para a gente, informação Lima, forma que perdeu o contato com a nossa proteção. O 4082, acione a identificação, voando para a BOG para interceptar a chegada Mari, desça via para o nível de voo 080, ajuste no 08. 080, via 4082. Azul 4207, do Apollo 17, controle 1208. Torre Salvador, Azul 4207, nada eu. 4207, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. Ah, saída da EL 360, 4207. Salvador, muito bom dia ainda. O TAN 9965, ponto para da 10, é pronto. TAN 9965, bom dia, utilizado a linha em decolar, pistão 0, ventura 140 graus, 4 nós. Aria em decolar, pistão 0, TAN 9965. Tango Vitor Lima X-Ray, desça para o nível de voo 050. 050, Vitor Lima X-Ray. Voo 1162, desça para 4000 pés, ajuste na 08. 4000. 094, chame o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 2085-2104. Alô, localizador, gol no 864. Gol no 864, completo final do procedimento LSX-Ray, chame a torre na frequência 198.95. Boa noite, na 5, torre, boa. Tango Oscar Papa Golf, desça para 2000 pés, autorizado, ele é sexuado da pistola 0, reposta estabilizada. Para 2000 pés, camarada estabilizado, ele é sexuado, Papa Golf, Papa Golf. Aguardando, Marcos. Tango Oscar Papa Golf, confirme sua intenção de pouso. Tango Vitor Lima X-Ray, confirme sua intenção de pouso. Pouso 10 para o Faixa 3, operação X-Ray. Controle agora em 1208, bom voo. 1208, bom trabalho até a próxima, então 9965. 1864, livre pouso, vento 120 graus, 5 nós. Eu pouso na 90, boa noite, 64. Tem aeronave, chama o controle. Controle Salvador, muito bom dia, o TAN 9965. TAN 9965, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 330. Via saída Momo para o 330, TAN 9965. Confirme a aeronave, chama controle, acionado 0157. Sapatão Eco Delta Fox, mantenha-se em condições visuais no corredor Caixa Prego, reporte no Através de Veracruz. CNR 6200, acione identificação, voando para a bordo para interceptar a chegada mar e desça via para o nível de voo 070, ajuste na 08. Chegada mar aqui para o 070, 0. O azul 4082 está liberado, 080, para seguir descer lá. Catango Eco Delta Fox, tenha frequência livre para autocoordenação, chame a 20 milhas Salvador. TAN 9965 informa o tráfego de posição 1 hora, 20 milhas, rumo sudoeste, em descida para 4000 pés, Papa Alfa Tango 4. TAN 9965 vai ficar atento. Papa Tango Vitor Lima X-Ray, desça para 4000 pés, ajuste na 08. 4008, Vitor Lima X-Ray. 1162. Desça para 2000 pés, autorizado em LSX da pistola 0, reposta estabilizada. Camarão estabilizado, gol 1162. Azul 4082, confirma sua indicada. Está reduzindo agora para 710 nomes. Sul 4082. É, não copiou. Está reduzindo para 2109. A gente reduza para 2109, o azul 4082. Está liberado, descida. Sul 4082, desça para o nível de voo 050. 050. Apagou, estabilizou. Papatango, Oscar Papa Golf, completinho o procedimento LS X-Ray, chame a torre na sequência 198, decimal 95. Golf, 129. Fala, Goro 864. Goro 864, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette. Funcionar. Controle Salvador, Oceania 6255, bom dia, informação Lima. 6255 agora. Papango Vitor Lima X-Ray, decoração para sequenciamento, curva à direita na proa 235. Seu limite é a magnética 120 de Simbra. Direita 235, 130 de Simbra, Vitor Lima X-Ray. Xanair 6255, acione identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 080, ajuste 1098. Descendo ao 080, via chegada mar, 6255. Azul 4207, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 1-3395. 1251, 1-3395, azul 4207. Para o nível de voo 050. Zero, meia, zero. Zero, meia, zero, 6255. Azul 4082, deixa para 3 mil pés. 3 mil pés, 4082. Pagou se o solo foi os 28, confirma a taxa? É autorizado o backtrack e a tenera está frequência livre se sanar. Então 9965, chama o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 2085, 2545, com o centro Recife, está 9965, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Voo 1162, estabilizado. Voo 1162, complete final do procedimento, ele é sexo e chame torre 118, decimal 95. 1895, bom dia. Tanco Eco, Delta Fox, na escuta do controle. Mantenha-se em condições visuais e a corredores, reporte no através de Veracruz. Aqui, eu só posso deixar bem ao corredor Veracruz, reportando através de Paripe, o Eco Delta Fox. Santara Paripe, Eco Delta Fox. 4082, desce para 2000 pés, autorizado LSQ, reposta avisada. 2000 pés, vai entrar. 4032. Controle Salvador, Vitor Lima, que será autorizado. Boa dúvida. Aguarde, Vitor Lima, que foi. Baixar travado, visão. Voo 1162, livre pouso, pista no zero, vento no 70 graus, com 5 nós. Livre pouso, voo 1162. Vitor Lima X-Ray, curve à esquerda na proa 180. Esquerda 180, Vitor Lima X-Ray, outra descida? Mantenha 4 mil pés, Vitor Lima X-Ray. 4, vai manter, Vitor Lima X-Ray. É 200 número 3 na próxima. CNR 6200, mantém o perfil da chegada. Capatango Vitor Lima X-Ray para interceptar o localizador. Curve à esquerda na proa 110. Esquerda 110 para interceptar o localizador, autoriza a descida. Vitor Lima X-Ray, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, Vitor Lima X-Ray. 5-6, autorização Galeão. Espera 10, só minutos, preparado. Estabilizado com a série 3. Azul 4082, se precisar. Azul 4082, complete o nosso procedimento LSX, chame torre 1895. 1895, obrigado. CNR 6200, desça para 4 mil pés, o ajuste 1018. 6200, desça para 4 mil pés. Obrigado, pessoal. 4082, continua para o segundo lugar, você livre. Continua aproximação na guarda, azul 4082. Para 2500, pés o ajuste no 08. 2500 no 08, Vitor Lima X-Ray. Angu Vitor Lima X-Ray, informa o tráfego chegou abaixo do senhor, mantendo no 1500 pés, um papai alfa 31. Azul 4082, livre pouso, vento no 40 graus, com 5 nós. Livre pouso, 402. 01, 02.